Estacionamento na posição 6251. Autorizado, chame táxi. Mike, X-Regolf, parqueado na posição número 11. Bom dia, obrigado. Bom dia. Salvador, bom dia, o 6749 da Web, informação Foxtrot, autorização Guarulhos. Bom dia, Web 6749, está pronto para cópia, 340 para Guarulhos. Afirmativo, pronto, cópia, 6749. Ok, Web 6749, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da EL. Após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5461 e o controle em 119.80, cortejo. Autorizado Guarulhos, 340 via Boeing 50. Decola da 10, curva direita, saída da El, após da El, Leda e Bidev. 5461, transponder 198, controle na saída para o Web 6749 no portão de número 2. Tá correto, Web 6749, chame pronto para o posto de estacionamento no 02. Gente, 6749. Salvador, Webjet 5797, bom dia para Galeão no 340, frente da Roupa. Bom dia, Web 5717, está autorizado para o Galeão, nível de voo 340, pela Upper Whisky corrijo. APA November 857 até Seguro, APA Zulu 16 até Gruff, APA Zulu 14 até Toquim. Decola da cabeceira 10 com curva direita, inicialmente no perfil da subida da EL, após direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é 5463 e o controle em 119.8, cotejo. Autorizado conforme o plano no 340, Up November 857 até Seguro, depois Up Zulu 16 Grupo, Up Zulu 14 Toquim. A pista é a 10, a saída da EL, Leda, Bidev, o transponder 5463 e o controle 1198, Web 574. Correto, 5717, chame pronto para o pushback e acionamento no 01. Chamará o Web 574. É 251 da Oceaner com 120, 3,40 Galeão para o táxi. Está livre o táxi, via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem. O que negar agora é 10-14, Oceaner 6251. Juliette Alfa chama pronto, 1014. Bom dia, WebJet 5896. WebJet 5896, bom dia, aguarde um instante, cópia 340, confins. Tá, sua escuta, obrigado. Pronto, a cópia é o 5896, perdão. 5896, pronto. Ok, Web 5896, autorizado para confins, nível de voo 340, pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10 com curva direita, subida da EL, após direto às posições Leda e Bridge. O transponder é 5465 e o controle em 119.8, cotejo. 340 pela APA Zulu 16, decola da 10 direita, da EL, Leda, Bridge. 5465 é o transponder, controle 19.8, WebJet 5896. correto, web 5896, chame pronto para o push acionamento 103. Chama lá, 96. Chanel 6251, autorizado a linha decolada 10, vento é 100 graus, 8 nós. Portal 2 para o posicionamento. Autorizado, chame táxi, QNH 1014-6749. Posicionamento 1014-6749, Web. É 6251, decolou aos 58, controle em 198, termo voo e um bom dia. 198, bom dia. Oi, bom dia, Oxalé 62. E 6251, bom dia. Atrei código 5447, posição normal, tranquilo, vamos fazer autorização. 5447, acionou, está no perfil da DAELZ. Tereza voar Crate, né? Direto para a Crate, 251. Web 6749 acionado por 127 a bordo, 3 horas e 52, autonomia alterna Galeão para o táxi. 127-3052, Galeão, tá livre o táxi, à sua direita, chama no ponto de espera, pronto para a decolagem, Web 6749. Lado direita, chama pronto, ponto de espera, 6749, Web. Web 6749, está livre a linha decolada 10, vento é 100 graus, 62 de nós. Autorizando a linha decolar 10, Web 6749. Agora Recife em 125, decimal 1, bom dia. 251, volta secundária? Secundária, 153, 25. 65, bom dia, obrigado. 6749 decolou de Salvador ao 06, controle 198, bom voo e bom dia. 198, bom trabalho, 6749. De Salvador, bom dia, 6749, decolado na escuta. Bom dia, Oxanel, minha... confirmando. Web 6749. 6749, bom dia, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado. Ciente, 6749. Siga. Autorizado, Kenegão no 0 no 4, chame táxi, 5896. Autorizado, 5797 para pushback, acionamento, posição 1. Web 5496 tem condição de coordenar com a equipe de solo, recuar a aeronave até a saída do pátio 3, permitindo assim o pushback da aeronave da companhia no portão 01. Ok, então vou autorizar o colega aqui do portão 01 a iniciar o push com o senhor aí, ok? Web 57 no 7, coordenando com a equipe de solo, atento, aeronave da companhia puxando no 3. Está autorizado o pushback simultâneo, QNH 1014, chame para o táxi. Está autorizado o simultâneo, atento, aeronave da companhia Web 57 no 7. Passa nível 120, seu assento em 125, 1, bom dia. 251, bom dia.